14007, sobe a 360, serviço de vigilância. Jetman 700, tá pronto, cópia. Chega. Cruzado Galeão, nível 340, Zulu 14. Decoladão no zero com curva direita, saída da El, transição Bless. Frequência do controle 11935. E o seu transponder 5547, web 6700. 700-3340 para o Galeão, transponder Zulu 14. Decolada 10 com curva direita na da El, Bless. 1935 ao controle, 5547 no transponder, o 700. Correto, informe, pronto, puxa o acionamento. Pode chamar. Web 6749, pronto, cópia. Opa, 6749. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, rota Peruísque 50. Decolada pista no zero com curva direita, saída da EL, transição de NER. Frequência do controle 11935 e o seu transponder 5550, web 6749. 6749 da web, autorizado Salvador Guarulhos 340, pela Peruísque 50, decolando a pistão 0 com restrição, curva direita da EL de NER 11935, controle apoio 5550 no transponder. Correto, informe, pronto para o puxo acionamento 6749. Informa rápido, obrigado, 6749. 14007, chama Centro Recife, 128 decimal 8, alterna 33 decimal 25. 288-3325, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado, reporte táxi, mais 700. Autorizado, reporte táxi, mais 749. Pode, mais 749. Tá pronto para o táxi, o POB 87, autonomia 3 horas e 50, alterna Galeão. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, Juliette Alfa, reporte pronto para decolagem, o Web 6749. Do Juliette e Alfa, acompanhar a partida de 6749. 340, deve ser congelado. Seguirá o tráfego da companhia até o ponto de espera da 10, quando lá reporte pronto, web 6700. Quero mantido, seguirá o tráfego da companhia, quando lá, 8B. Chamará pronto, 6700. Quero mantido. O 6749 está se aproximando do ponto de espera da 10, deslocar é pronto. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento é variável com 2 nós, web 6749. Maravilha, linha e decola, via 6749. Do tráfego à frente, a linha mantém 6700. Após a linha mantém 6700. Toma luz! Jet 6749 decolou 54, chame controle em 11935, boa noite. Bom dia. Bom dia, 1935, bom dia, Vila. Controle de Salvador, cordial bom dia, Jet 6739. Jet 6749, contato radar, sobe para o nível 340, direto de neve, vigilância. Positivo direito de NEA, sinal 340, objeto 6739. Obrigado. Objeto 6700, livre decolagem, o vento é variável 2 nós. 700, decolada 57, chama agora o controle em 119.35, bom dia. 19.35, bom dia. Controle, bom dia, Webjet 6700. Dia Webjet 6700, sobe para o 340, voe na proa de Leda, serviço de vigilância. Quadro Leda 00, obrigado. Azul 4195, Brasília 273. Jet 6749, chama Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288, 3325, bom dia, obrigado. Bom dia. Chama Centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternativa 133 decimal 25. 28833. 3325 ou 6700. Bom dia. Bom dia. Sargento 6700, suba 340, na presença do Recrate, verifique o vigilante. Antena, vamos ter tráfego, voltando de 1 para 12 horas. Mesmo deslocamento, cruzando nível 180 para o 340, um bom efeito, 7300, acompanhe. Brasília, 1245. 3912, chame agora Brasília 1245, saindo 2655. Golf Tango, bom dia, prossiga. Fala Afonso, gente, tem livre acionamento, aguarde o copo, Golf Tango. Tango. Brasília agora, 12485. Sango acionado, pronto para o taxi de volta. Sango, está autorizado pelo Afonso 90, direto, decola a pista 35, saída Lotar, 5546, transponder. Frequência do controle em 11935, Oscar Golf Tango. Sango aprovado pelo Afonso 90, decola da 35, curva direita Lotar. 5546, transponder, controle 11935. O Sango está acionado, pronto para o taxi. Livre táxi, reporte ingresso na pista, Golf Tango. Tango vai chamar quando para ingresso. Tango autorizado ingresso, reporte alinhado pronto, cabeceira 35, Golf Tango. Tango, porta alinhado pronto. Agora, 12485.